Quebec Kilo, frequência livre, um grande abraço no comandante Mar. 00 graus, 08 nós. Com o número menos, nível alinhar e decolar de cima já. O número menos da rua. Acho que até o Kilo, descendo em 2000, flying to Simbra Radio Beacon, distance 9.5 miles, you are clear to the approach and the reports from the runway 10 is fine. 2000 feet, heading Simbra, I clear to perform the procedure. Juliotan 3835? Siga. Poderia, por gentileza, coordenar pro de Motiva? Guarde. Tá aguardando. Coroa de Ponte, voltando 3835, muito obrigado. 3190, está autorizando a aproximação à RNAV. Está autorizando a RNAV da 190 e permanece estabilizando, está 3190. Coroa Mendoza. Os controles com 1969 decolando a sua escuta. O número 69 é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições após duas violetas. Após duas violetas, obrigado, sem restrições. Boa, número 69. Pushing on final runway 10, runway height of Santa. Oscar, Hotel Kilo on final, contact the tower, 1895. 718-95, have a good day, Oscar Hotel Kilo. Mother Tower, Papatango Oscar Hotel Kilo, good afternoon. Papatanga, Papatango Oscar Hotel Kilo, Mother Tower. I said Sean Fano, runway 10, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, have you in sight, clear to land runway 10? Wind 130 degrees, 07 knots. Here to landing, north for Hotel Kilo. November Oscar Whisky, autorizado, ingresso 1735, porta aliás de pronto, cabeceira 17. Serra, Victor 366, no final da aeronave, 3190. Certo, está na cabeceira. Na visual. Senhor, acione a torre 1895. 1895, a torre 3190. Oi, Salvador, é o Delta 3190, na final da aeronave, visual. Delta 3190, torre Salvador, ajuste no 0 no 2. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando aguardando pista livre, Delta 3190. Oscar, Whisky, decola de imediato. Whisky, autorizado decolar, pistão no 7, o vento 120 graus, 089. Oscar, hotel Kilo, on ground at 02, vacate to your right, contact ground 121.9. Take the first right turn off and call. Ground on 121.9, Oscar, help me. Hello, ground, Papa Tango, Oscar, help me. I'm regularly vacated. Zero, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 0109. Autorizado, pouso, pistão no zero, até 3090. Good afternoon. Check via Alpha, full short, text with Juliet. Confirme your apron destination. April 5. Taxi via Alpha, holding short, runway, taxiway to the X, Oscar, help me. Sete noite, Azul, tem a Renave autorizado? Azul 27, noite, estou autorizado a aproximação à Renave. Vai informar, está avisado. 01, gente. Livre acionar, reporte pronto para o táxi, decola do pátio. Então 01, informa a aeronave na final da 10. Aguarde para início da decolagem. Tem umas 2 da Terra, curta final do 10, está autorizado da presente com o Pronor, sem interferir com o tráfego na final, vento uma centena com 9, informe para o solo. Salquilo. Taxi approved via Juliet, April 1, Lima. Mike, and Quebec Nat, on Quebec, maintain position, contact tower, 119.85, correction, 118.95. Chamando Farol, nome é Oscar Luiz. Bom, 1969, chame Recife, 251. 2, 5, obrigado, Natal. 3, 1, 9, 0, solo 05, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 1219, agora Gonçalo, 3190. 1895, boa. Torre Salvador, 2728, azul, final em nave. Segundo. Final em nave, visual. Azul 2718. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde. táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. 3190, pode confirmar a temperatura no momento? Viu a 3190, confirma a temperatura? 28 graus. Chame controle 119 décima 8. 119 décima 8, guardião 01. Controle Salvador, guardião 01. Capitão Guardião 01, este é o controle Salvador. Muito boa tarde, decolamos de Salvador. Estamos seguindo por um segundo ferroviário, uma operação policial na escuta permanente desse controle em condições visuais. Positivo, voo visual sempre na escuta, um grande abraço. Forte abraço. 130 graus, 089. Leve pros de 7 mais. 7, fazendo ação aqui, pessoal, o Leve acionar, reporte pronto para o táxi. Forte abraço, é por isso, pode sim. 3190, mantém a posição antes da... Da Juliette, aguardando liberação do portão 05.2718, solo 10, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 278, solo. São 3190, assento a aeronave da companhia, finalizando o pushback no portão 05. Após a liberação pela mesma, autorizado, Juliette para o 05. Afirmativo. Entender quando tiver condições, está autorizado já o ingresso para estacionamento no 05. 3190. 2718 da Azul livrou. Azul 2718, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Romeu, Novamba, Alaska Whisky, prossiga no seu voo visual para João Durval Carneiro, conhecido internacionalmente como Feira de Santana. Informe seu estimado para pouso. Alfa Par Romeo Novembra Oscar Whisky. Informe livrando a zona de controle. Câmbio. Para o táxi 31415, está com PV de 139, 4 horas de autonomia, alternando Martínez. 31415, está autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via taxi Indy Alpha, quando pronto, chama a torre 118.95. 31415, aguarde para o início do táxi. Vazando para o início. A 27118, autorizado Juliette para o portão 08, agilizando. Juliette 08, está agilizando, 27. Então 31145, após passagem do Embraer da Azul em direção ao portão 08, está autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Pachuno, Taxiway Índia e Taxiway Alpha. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste 10013. Confirma para o São 3145. São 3145, está autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, décimo 95, o ajuste 10013. Ah, obrigado, São 3145, 013. Botafogo Fox Lima Eco, desça para 8.000, chegada a man para pouso pista 11. Positivo. Ajuste do altímetro 1013. Controle Salvador, gol 1-1-6-6, informação Júlia. 1-1-6-6, Salvador, chegada a mar e desça para 5. Confirma a atitude na chegada mais. Gol 1166, desça para 5.000, ajuste 1013, chegada mais. 5.103, gol 1166. Torre Salvador, 3145, ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. 3145, autorizado ANR decolar, pistola 0, vento 1-10 graus, 099. Autorizado ANR decolar, 1-0, 3145. Botafogo Fox Lima Eco, voe direto por Serra Vitor 366 para aproximação, RNAVE desça para 4. Serra Vitor 1166, qual é a velocidade? Com 269, voo 1166. Voe com 230 nós e voe para o Serra Vita 368 para aproximação RNAV. Sente na prova 368 com 230 nós, voo 1166. controle, o Papa Romeo, November Oscar Whisky. Papa Romeo, November Oscar Whisky, controle Salvador. November Oscar Whisky, solicita a Positivo, autorizado. Graças. Aviso Renata 10, 1062, 1060. Luciano 6210, informe o contato visual com a cabeceira. Aviso ao 10. Tiet, cheque 3, chame a torre, 11895. Boa noite, nós temos que esperar uma boa última, 6210. Boa. Controle, boa tarde, 3145, decolado na sua escuta. Então, 3145, decolado é o controle, está em contato, o radar prossiga como autorizado. Tiet, prosseguindo como autorizado, 3145. Controle, boa tarde, Gol 645, informação Juliette. Gol 645, Gol Controle, desça para 8000, chegada Bonf 2013. 8000, Bonf 3145. 3145 está autorizado, Leda, confia. Leda direto, obrigado, 3145. Número 2, prepare a árvore elétrica. TAM 3369, pronto, cópia. TAM 3369, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, Fiel Pé Zulu 17, nível 360. Sai da árvore, após elétrica, decola da 10, primeira curva direita, transponda 5476, frequência do controle, Salvador 119, décima 8. TAM 3369, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e funamento. Gol 1166, desça para 4000. 4000, gol 1166. Gol 1869, pronto, cópia. Gol 1869, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, sai da Arbor, após voa Elefa, decola da 10, primeira curva, direita, o transponder 5506, frequência do controle, Salvador, 119, décima 8. Gol 1869, correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Luciano 6143, velocidade 250 mais. Lima X está autorizado a aproximação Renato. Boa. Vamos Salvador, boa tarde, Chené 6210, Juliano Juliano, na Fox Trust. Chené 6210, Solo Salvador, boa tarde. Autorizado, táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o portão 4062. Chegou pequeno, vista para 5000. Uno, 166, direita, Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RNAV. E aguarde transferência. Direita 366, autorizada a RNAV da 10, voo no 166. Tráfico 12 horas, 23 milhas, rumo norte, pequeno porte em voo visual, passando 3.500 pés, subindo para 4.500, câmbio. Sendo trânsito, meio pode ser. Salvador, 3290, desça para 8.000 na chegada da Mare 1013. Sangueco, Serra Vitor 366, informe o contato visual com a capiteira. Capiteira, estamos usando a RNAV, agora visual. Fox, Lima Eco, chame Torre 11895. Gente, frequência livre, câmbio. Pote Lima Eco, boa tarde, Torre Salvador. Ajuste 1013, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando. A intenção pra frente é cancelar e pousar na pista 17, por Fox Eco. Fox Trot Lima Eco, para pouso 17, informe o cancelamento do plano. Pronto para cancelamento, Fox Lima Eco. Lima Eco, TNQ cancelou os planos, plano modificado aos 2-4, curva à esquerda, base pela direita, pista 1-7, reporte na, para girar para sinal, 1-7. E aí, gente, girando agora, reporta para girar 1-7 pela direita, passe lá. A princípio, o senhor número 5 sujeito à mudança, vamos manter ainda a chegada à Mari. Vamos aguardar os tráfegos se ajeitarem no sequenciamento. Ok, obrigado, tá. Helicóptero Papa Romeo, tem o Juliette Serra no transponder 2222, retorna da plataforma direto para o farol de Itapuã 1013. Pushback com coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. 6 milhas e meia. Como o senhor está passando 8.600, estou lhe autorizando a descida sem restrições para 2.500, informando também que o tráfego está sendo superado, Camilo. Sendo o tráfego, descida para 2.500, vou ver quando... Sendo 6143, avalie a possibilidade de voar direto para o Serra Vitor 366. Positivo, livre. Pouso Fox Lima Eco. Confirme o fato de China após o pouso. Fato geral, Fox Lima Eco. Gente, gol 1166, achar que o trem torre 1995. 1995, 1166. São 3290, direto do Serra Vista 366. Muito obrigado, senhor. Na prova do 66. 66. Voo 1166, Torre Salvador, boa tarde. Ajuste no 0 no 3. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vicente, na 013, aguardando o voo 966. Meia-quatro-cinco, está autorizado a aproximação à RINAVE. Autorizado a RINAVE, 645. Uno 869, corrigindo o gol 1169. Autorizado pouso, pistuno 0, vento 110 graus 089. Uno 166, autorizado pouso, pistuno 0. 3155, com informação Kilo, solicito autorização para Guarulhos. 3155, Kilo em curso, aguarde cópia. Mandando cópia. 5.000 voando ITAP. Informação para o TAM 3290. Deslivrando na TAP 3, Oscar. Oscar Golf Kilo, para sua informação, à direita 10 milhas, aeronave da TAM, passando 11.500 e descida para 8.000. Do Rumo Nordeste. Informação para o Oscar Golf. Luciano 643, velocidade a partir de agora 220. 280, Polo 645, qual é a velocidade de cada agora? Reduzindo, senhor, passando 230, redução. Ah, positivo, ciente. O gol, o número 645 é o número 2 e o Oceano 6143 é o número 3, para pouco. Trate Lima Eco. Para informação, o senhor vai seguir para o pátio 4, o segundo à sua esquerda. Timo, confirme o número de pessoas? Boa tarde, 3628, com a informação Kilo. 3628, desça para 6.013, chegada a Mari. 6143, está autorizando a aproximação, Renato. Autorizado, senhor. O 3290, desça para 4.000. 1869. A linha decola de imediato assim que é autorizado? Afirmativo. 1869, autorizado, a linha mantém pistão 0. A linha mantém 869. Voo 1166, solo 30, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 1219, voo 1166. Lima Eco, grato, ao estacionar a frequência livre. Paulo Salvador, gol 1166, passa branco. Toma 1895. 1895, obrigado. Sim, amor. Torre, boa tarde, gol 645. 66, siga de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, gol 1166. Livre. Guardando. 045, se perdeu contato rádio com esse controle, na radial 275, vai descer para 2.500, voar para o Serra Vita 366 e completar a aproximação RNAV como número 13. Presente, sua 045, limite a 275, caso de fora para 2.500, voa Serra Vita 366. Vai descer a partir de agora para 2.500. TAN 3628, velocidade 239. 2309, TAN 3628. 1645, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso, nada, voo 645. Controle Salvador, 119, 18. 19 8 agora, boa noite, minha nave, boa tarde. Só. 2.500, reduza para 2.20, no máximo 3 milhas para retornar a pro do Serra Vita 366, rumo do 366 para aproximação. Contrário, boa tarde, com 869, Arbor Eleva. 869 é o controle, contato radar estabelecido, após 2.000, direto Eleva. Faz 2.000 direto, Eleva, boa noite, minha nave. Eita, transponder 5161, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. O que está acontecendo, meu companheiro? 1895, boa. Boa. 98 ao controle, o senhor 3155, confere. 3628, voe para o Serra Vista 368 para a próxima Serra Vista 368, custa 3628. TAN 3290, voe para o Serra Vista 366, está autorizado a aproximação RNAV e aguarde transferência. 366, aguarde transferência. Direto para o rádio Farol Cima. Direto em cima, ó, 669, pushback com aceleração, livre acionar, reporte pronto para o ataque. Precisamos de mandar ataque, já, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, aproximação à aeronave. Serra 2368, 7623, então 3894, graças. Hotel Juliette, ideal de descida. Desça para 500 pés, o helicóptero, hotel Juliette. Descendo para 500, todos na boa, hotel Juliette. Ali, pista livre. Vá. Uno 645, solo aos 35, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 9. 219, voa. Voa. Boa noite, Leno, aqui está Golem, pronto. Golem 645, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 2, 645. Chileme 143, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 08 lá. Chileme 143. Tá, 3290, anunciante, chame torre, 1895. Dois 190, torre 1, 1895. 3290, torre Salvador, ajuste no 0 no 3. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Acho que é Golf Kilo, controle. Ajuda, controle. Gustavo, ouvindo o controle? Afirma, Gil. Gente. 3628, desça para 4000. Cochilé 6143, solo aos 37, libra direita, solo Salvador, 121, décima base. Direita 121, positivo, retorna para Salvador, guarde transferência. Helicóptero Hotel Juliette Serra, Salvador. Hotel Juliette Serra, escuta. Tame Torre, 11895. 11895, grato. 3628, controle. 3628. Deixa para 4000. 4000, aproximo 3628. Bom, devido a tráfego passando. Nove, chame Recife. Frequência 1260. 260 agora, boa noite, 69. Zero, comprou, mantendo o projeto Tatuã, hotel Juliette Serra. Autorizado de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Opa, é a mensagem 3628? 3628, fins, evitar, espera, reduza para 210 mais. Redução, 210, 3628. Solo 3369, passar. Então 3369. Contém o BOB, autonomia alternativa? Vamos lá, 154 é o BOB, autonomia de 3 horas e 40, alterna com. Então, 3369, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via táxi IN e Alfa, quando pronto, chame a torre 119-8, ajuste 10, 13. 1013, agora ajuste a parte de quando espera a pista 10. Tem condições de cruzar o campo, a retaguarda do trato na conta final da 10? Afirmativo, em condição de cruzar a trato na final da 10 de imediato, até o GSR. Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0, retaguarda do Airbus da Tanque Pulva. Reporte eixo da 1-0, 28 livre. Reportará o eixo da 1-0 livre, Hotel Juliette Serra. São Salvador, Guardião 01. Guardião 01, São Salvador. Passou a posição rotatória, extensão de pouso no 4 do Grécio. Guardião 01, autorizado final da 17, pulsa direto no pátio. Sim, autorizado direto no pátio. Guardião 01, informação de tráfego. Um helicóptero 500 pés cruzando a final da 10. Mantenha a separação visual, reporte visual com tráfego. Boa parada visual, 1-1. Hotel Juliette Serra, informo Alfa Serra 50. Direção a final da 17. Reporte visual com tráfego. Reporte na visual, hotel Juliette Serra, livrando o eixo da 10. Doutor Juliette Serra, estou voltando. Mantenha a perna do vento pela direita e aguarde para girar a base. O guardião está no sentido contrário. Agora se encontrando na final da 17 para pouso no Graia. Ciente do tráfego, manterá a perna do vento, hotel Juliette Serra. Visual com o guardião? Negativo. Guarda essa visual com o tráfego. É, visual com aeronave, guardião, até o Juliette Serra. Ok, guardião, tá visual com até o Juliette Serra? Afirmo, às 2 horas do guardião. Forme no solo controlado, evento 1 a 20 graus, mas vai solo do Graé. Guardião entendeu, tá autorizado, seguir para o pouso do Pátio do Graé, guardião 01. Plan 3290, Solos 41, Solano 209. 209, boa. Pelo Juliette Céu, autorizado a girar a base como número 2, informe no solo fairado Capistirão no frente vento, no 20 graus, diagnóstico. Autorizado girar a base como número 2 para 17, Hotel Juliette Céu. Bom, torre boa, é o Plan 3369, ponto de espera. Plan 3369, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 10369. Controlador Guardião 01 no final, passe do Brasil. Guardião 01, pouso a Santo Império, vento 120 graus, 109, informe no solo controlado. Botará no solo controlado, 1. Torre Salvador, Papatango Oscar Golf Kilo. Papatango Oscar Golf Kilo, Torre Salvador. Em TV Zulu, visual com o campo, vai pro bloqueio, da presidente cancela, propõe mudança de regra e solicita pouso na 107, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, informa o helicóptero na final da 17, reporte para cancelamento do plano. Apresente, senhor, cancela. Oscar Golf Kilo, plano modificado aos 4x2, curva esquerda. Reporte girando base. Reporte lá girando base, Oscar Golf Kilo. Quanto da Juliette, da 3290? Autorizado, Juliette, portão 09, então 3290. Juliette 09, 3290. Meio voto, 3294. Hotel Juliette Serra, curta final, 17. Hotel Juliette Serra, ponto autorizado, pista 7, vento 120 graus, 09 graus. Serra. Guardião 01, solo para os 43 no corte, frequência livre. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 120 graus, 09 graus. Base 17, 35, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, aguarde, pista livre, informa o helicóptero. Pousando, livrando a cabeceira. É, está aguardando. Hotel Juliette Serra, o solo para os 44. Livre à direita, agilizando. Hotel Juliette Serra, no corte fica ali. Oscar Golf Kilo, avistado, pouso autorizado, pista no 17. O vento é 120 graus, 109. Autorizado, pouso, pista no 17, Oscar Golf Kilo. Plano 3369, decolou aos 44, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, vai chamar plano 3369, desculpa pela falha, parece que é um bom final de semana. Igualmente. Boa, Sati, o plano 3628, aproximadamente 4 milhas e meia, fone 0. Plano 3628, Torre Salvador, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 3628. Direto a Alepa, par 2000, e suba sem restrição. Pois, 2000 Alepa, sem restrições, então 3669. Solo Azul 2718, posição 8, posicionamento. Azul 2718, portão 08, autorizado, chame taxa. Autorizado, Samará. Paulo Cagolf, aqui, o solo aos 46, confirme para destino. Para a direita, reporte livrando. Thank you. jogou fila, está acionando a frequência livre. Estabilizado, são 3894. Tiante informe, avistando na cabeceira. Bom, já visual. Tiante torre, 11895. 2895, são 3894. Aliás, dá uma tarde aqui em Salvador. Grande abraço. Abraço. Salvador, boa tarde. São 3895, estabilizado, RNAV 10. Já 3894, estou em Salvador, ajuste no 013, continue a participação. 3894, graças. Então 3628, solo aos 47, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 9. 1219, o campo, 329. Salo Tático, azul 2718, 105 a bordo, só terminando São Gonçalo Amarante, 3 horas e 28 na linha. Solo Salvador, boa tarde, o TAM 3268. TAM 3628, táxi Alfa até antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3628. O Azul 2718, autorizado o táxi via parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, décima 95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. 13, parte 1 Índia, quando lá, 18, Azul, defecções. De passagem para a ETA Azul, após o ingresso a Juliette, portão 10. Após o Azul, Juliette, portão 10, TAM 3894, solo 51, lembra à direita, solo Salvador, 121, décima 9. Direita, solo Salvador, 129, então 3894. Torre boa, azul, 2718, só ponto 010. Azul 2718, autorizado, aliás, manter pista no zero. E manter no zero, o azul 2718. Corta. Relativa, Chat. Alô, Salvador, boa tarde, táxi 3894, livrão. Tá 3894, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 3 Juliette. Via Alfa, chama para ingresso na Juliette, tá 3894. Então 3897, copia. 3897, copia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via rota Upperzulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5530. Já 3837, autorizada a nível 320, roda no quadro, entra no segundo ponto, gera até Taubaté. Decolagem de cabeça, curva direita, cumpre a da El, Leda, Motiva. 19.8, a frequência do controle 5530, transponder, controle 3837. Então 3897, planejamento correto, portão 05, chame pronto. 05, chamará. Porta pronto, 3897. Ocean 6201, informação, uma autorização para o Galeão. Ocean 6201, no Galeão, pronto, cópia. Ocean 6201, autorizado para o Galeão, nível 360, via rota Upper November 857 até Mossul. Decola pistão 10, após decolagem de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume, para interceptar Upper November 857. Controle Salvador 119.8, transponder 5504. Autorizado para o Galeão, 5504, via rota. Ocean 6201, no cortejamento correto, portão 04, chame pronto. Agora pronto, 3894, ingresso Juliette, portão 62. Juliette 62, 3894. Controle Salvador Azul 27 no 8, saída PUCA, passa 1500. Azul 27 no 8, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, Cintia?